Bem, eu antes de mais devo dizer que pedi a palavra porque... Está-me a mandar aí para aqui? Eu de facto sou de esquerda, tem razão. Obrigado. Eu pedi a palavra porque estou satisfeito por este momento. Fundamentalmente porque tenho medo do medo. E estando pela quarta vez a viver um momento eleitoral em Angola, não digo um três porque para mim são quatro, fiz parte dos trabalhos das eleições das primeiras comissões populares de bairro e faz parte da nossa história. Há pessoas dessa época. Como dizia, nesta época, normalmente, apela-se a um comportamento cívico que inclui o excesso de cuidado ao pronunciarmos. E acho que já devíamos começar a romper gradualmente, desde que a gente o faça com o devido respeito pelas instituições e pelas pessoas. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a primeira intervenção do Marcolino Moco, que é exatamente sobre a atitude dos vencedores e perdedores. Receio que a gente tenha o seguinte quadro: festa de um lado e óbito de outros. Isto porque nós não temos nos apercebido, salvo raras exceções, de pessoas que constem das listas de partidos políticos a aparecerem ao público expressando os seus pontos de vista para nós sabermos por que causas eles se debatem para além da camisola dos seus próprios partidos. Gostaria, em relação a isso, também de perguntar à Siona Júnior como é que vê o estado atual da nossa imprensa. Eu recordo-me, quando era miúdo e ouvia os relatos de futebol, distinguia-se o indivíduo que estava a fazer o relato: olha, este é do Benfica, este é do Sporting, porque ainda não tinha evoluído ao ponto de controlar as suas emoções. Será que os nossos jornalistas já atingiram o estágio de desenvolvimento para exercer essa sua função gerindo essas emoções? Não sendo clubistas, passa a expressão. Um elemento que me parece importante tem a ver efetivamente com os observadores nacionais. Enquanto trabalhador, eu não disse, não é, de educação de jovens e adultos, não professor, estamos preocupados com uma educação que estimule o exercício das liberdades fundamentais e contribua para a dignidade da pessoa humana. Assim sendo, há aspectos a observar que transcendem o aspecto político. É, por exemplo, como vai ser o processo em relação às pessoas que têm fraco domínio da linguagem escrita? Estão constrangidas, vão fazê-lo à vontade? Temos que buscar aqui matéria para o nosso trabalho. Eu ouvi, e com muita satisfação, uma reivindicação vinda de Benguela, da Associação de Pessoas Portadoras de Deficiências, não gosto desse nome, mas fica por aqui, e que dizia que não se apercebe, nos programas dos partidos, a atenção a este grupo, nem se sente que terão sido esforços para utilizar metodologias, mecanismos que lhes facilite a votação. Quero com isso dizer que a observação feita por estrangeiros, pessoas que são os cometas, não é, que brilham muito, passam e vão embora. Se tivéssemos mais observadores nacionais, estaríamos a obter uma série de informações que seriam muito importantes para começarmos a trabalhar, porque a educação cívica eleitoral não deve ser como aquilo que se faz em muitas das nossas escolas e com alguns dos nossos alunos: colar os conhecimentos com saliva e depois da prova aquilo seca e cai. Quer dizer, deve ser um processo ao longo da nossa vida e cada etapa deve fornecer elementos que nos permitam melhorar. Eu tenho uma grande preocupação que eu não sinto, de facto, é se nós temos algo que nos une a todos. Há uma coisa que se diz hoje em vários países do mundo: lutar por sociedades inclusivas. Eu não sinto isso e, por isso, quando não temos isto como filosofia, podemos ter a pretensão de exacerbar na vitória e vermos os vencidos intimidados, preservando assim a cultura do medo e do silêncio. Muito obrigado. Muito obrigado, Vítor Barbosa. E a última intervenção é de Jorge Capitão. Boa tarde aos presentes. Eu gostava de fazer a minha intervenção porque tenho estado a ouvir muitas vezes cantada essa estrofe de que a África aprendeu a democratizar-se com a Europa. Eu penso que a história não diz isso. Porque se não vejamos, será que antes da chegada do europeu já não havia jangos em África? Será que já antes da chegada dos europeus, os africanos, independentemente dos casos, das situações, não se sentavam à mesma mesa e no mesmo lugar, independentemente das suas diferenças, para discutirem aquilo que lhes faria bem? Era só uma forma de colocar a questão de outra forma, vou diretamente ao que eu quero. Eu gostava que o Dr. Marcolino Moco, para ser a pessoa mais indicada para responder a essa questão. Tivemos recentemente em África, nesses últimos tempos, um grande exemplo, um senhor chamado Abdoulaye Wade. Digo assim porque, quando a Europa e o mundo, a África, pregoava que depois da sua derrota, o país entraria num caos, este senhor, tratou assim porque é digno do nome, deu-nos um grande exemplo. Aceitou os resultados eleitorais, parabenizou o seu adversário e disse que, como cidadão, continuaria a contribuir para o engrandecimento do seu país. A minha questão vai então no seguinte. Doutor Moco, será que os políticos angolanos também teriam a mesma atitude? Ou será que a nossa maturidade política não é fictícia? Essa é a nossa questão. Muito obrigado, Jorge Capitão. Agradeço a todos os intervenientes o facto de terem sido bem objetivos, de não terem saído dos temas e pedi agora, não sei se podíamos inverter a ordem, começar pelo Siona. Costuma-se dizer que a segunda devemos inverter a ordem. Bom, eu não apanhei bem o nome do primeiro que me fez a pergunta, além do Barbosa, que apanhei, mas o nome do Augusto, sim, Augusto, me perguntou sobre o tratamento da oposição que tem havido. É negativo, claramente negativo. Mas a pergunta não foi essa. Desculpa. E a pergunta dirigida ao senhor foi: o que é que a comunicação social está a fazer? Essa que é a pergunta. Não está a fazer bem, não está a fazer o seu trabalho. Senhora, está bem. Eu achei curiosa a pergunta do Augusto, porque possivelmente teria que estar aqui outra pessoa para responder a esta questão. O que ele queria perguntar é: o que é que vocês da comunicação social estão a fazer para permitir que os partidos da oposição possam expressar-se? Transmiti bem? Globalmente, já disse, portanto, a comunicação social não está a se comportar bem. Globalmente. Salvo raras exceções, mas profissionalmente, no geral, não. Até a imprensa internacional chega a tratar melhor o noticiário de acompanhamento das nossas eleições do que a imprensa nacional e globalmente, porque 99% do quadro mediático é público. Portanto, não é este pequeno contraditório que faz um pouco despertar a favor, aliás, de uma única força, não é na generalidade do quadro. A Rádio Eclésia, timidamente, dentro de uma linha, aliás, mais confissional do que da abertura profissional perante factos, bom, um pouco a afoiteza quase provocadora dos amigos do Folha 8, e um pequeno esforço do agora, que sai uma vez por semana com seus 2.000 exemplares distribuídos, nem chega, creio que do casco urbano de Luanda, não se chega até Maboro ou Palanca, não chega. Portanto, não vou caracterizar um quadro geral com essas pequeninas gotinhas de exceção. Agora, assumo-me como membro da comunicação social. Portanto, também não digo que eu faço um apostolado, um pouquinho que eu faço um apostolado, esta gotinha de não. Tem havido as posições do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que têm chamado a atenção, mas não chegam a controlar, como digo, 90,90% da média, do quadro mediático, é pública. E enquanto a nossa sociedade, enquanto as forças sociais, a partir daquelas que estão interessadas na seriedade de uma alternância, não acentuarem a sua consciência e ação para a diversificação efetiva do quadro, isto que vai ser difícil. Neste momento, o que é preciso fazer é continuar, portanto, a trabalhar nesta consciência, nesta direção. É o que minimamente temos feito e o que, por exemplo, uma iniciativa deste que nos reúne permite esta reflexão. Nas iniciativas onde nos metemos muitas vezes, tentamos ver que os colegas da JPD, a coisa de este ano, protagonizaram um acto extraordinário, que houve uma primeira cotização em massa da sociedade a favor do jornal contra um julgamento iníquo. Bom, são atos assim que vão permitir, de facto, que devem continuar e que vão fazer com que são pacíficos, são até pacíficos, mas creio que não vão deixar de ter o seu impacto para a mudança no sentido que almejamos. Por enquanto, continuo a dizer que o quadro é as forças da inércia apertam e vimos mais uma vez até as mudanças efetuadas pouco antes das alterações que houve nas direções, para só continuar uma linha que já era uma linha editorial que gera muito negativa. Mas mesmo assim, apesar desta sufocação, claro que pode continuar gestos e nós temos que ser a favor desses gestos, no sentido desta mudança do quadro. E sermos mais ricos. Eu costumo até dizer a muita gente que a liberdade de imprensa não é só teórica, é também económica, é material. Então temos que começar a atacar um pouco todos esses aspectos. Um pequenino investimento do Agora fez-se com gente que tem pouco, mas disponibilizaram o pouco que tem num jornal. Quantos temos feito isto, que somos capazes de fazer isto, de influenciar que assim se atua. Já que existe este exemplo, então tentemos alargar e fortificar este tipo de exemplos, que à la longa vão de facto mexer com este quadro ruim e ridículo que temos. Em relação a... Creio também houve um pouco uma pergunta que eu não sou... Assumo ser membro da comunicação social, mas não sou um dirigente da comunicação social do Estado. Sou uma voz, claro, e sempre que tenho oportunidade de fazer sentir esta voz, faço-a sentir. E tenho vários documentos até escritos neste sentido, que remeto às instituições quando é preciso, ou em contactos diretos, e animo, aliás, uma crónica semanal, onde, via de regra, também, sempre pica naquilo que é errado e aponto naquilo que deve ser, mas isto, creio que, isto é pessoal, é muito demasiado pessoalizado. E em relação ao Barbosa, creio que está quase respondido também a mesma coisa. Com um reparo que não sou o Siona Júnior, eu sou o Siona mais velho. O Siona Júnior é o meu sobrinho, que é técnico na Rádio Eclésia. O estado da nossa média, de facto, é aquilo que eu descrevi já, é preocupante e é desonrosa para até nós que fazemos parte do nosso país, em termos até próprio patrióticos. Daí, a luta pela liberdade de imprensa hoje em dia é também uma luta pela pátria que quer se emancipar de sequelas de retrógradas. Ok, eu realmente acho que esta é uma oportunidade de reflexão e de debate, quer dizer, não tem que ser ideias pessoais, tem que ser transmitidas, mas, enfim, opiniões. Eu quero manifestar à Saltina a minha total solidariedade com esta concepção de que a participação nas eleições, a escolha dos dirigentes de um país tem que ser feita pelo povo, que tem que estar permanentemente ativo, digamos, dinamizado, para poder, nos momentos em que essa votação é chamada a ser feita, realizá-la em consciência. Portanto, não tem que haver intermitência, mas quem tem que garantir essa continuidade entre o momento eleitoral e o momento eleitoral seguinte e o momento eleitoral anterior, que dá experiência, que dá o conhecimento do que aconteceu, para que o momento eleitoral seguinte seja melhor, seja sempre cada vez melhor. É exatamente, na minha opinião, o papel é sobretudo da sociedade civil quando ela se organiza. Porque o nível de consciência, isso passa pela consciência individual e pela consciência social, o nível de consciência adquire-se, cimenta-se, consolida-se, realmente quando todos, digamos, de algum modo vivem de maneira mais ou menos consciente estes processos. Então, e além disso há uma evolução. As nossas instituições, todos nós reconhecemos, são ainda débeis, em muitos aspectos. Mas o processo, o que nós queremos é que elas se fortaleçam, e somos nós, elementos da sociedade civil, que temos que fazer também com que essa força seja cada vez maior. Eu creio que, à medida que nós fomos tomando consciência que temos que criar organizações vocacionadas, dirigidas, de facto, para os processos eleitorais, quer dizer, onde os objetivos principais são uma participação efetiva nas eleições, efetiva, organizada, consciente, nós vamos conseguir ter uma intervenção maior também nestes processos. Por exemplo, agora projetando isso, enfim, noutras experiências, a SADC pela primeira vez vem fazer observação no nosso processo eleitoral. Eu não sei se antes a SADC como organização já tinha esta competência, digamos assim, dentro das suas atribuições já tinha estabelecido. Não posso responder a esta pergunta, se alguém sabe disso pode dar resposta. Mas de qualquer maneira é importante que uma organização da nossa região já possa, digamos, trabalhar connosco nesta matéria. Relativamente ao Serra Vão, quero agradecer-lhe a informação que deu sobre os observadores individuais. Realmente desconhecia, porque eu não estive a ver a lei, não sou jurista e também não estive a ver a lei, e informei-me e a informação que tive foi incorreta. Então, se há possibilidade de observadores individuais, acho que sim, que é muito positivo e, enfim, é um conhecimento que nós todos aqui adquirimos. Eu acho que sim, que é a Comissão Nacional Eleitoral também que pode fazer convites. Eu suponho que não há tendência de credibilizar mais os observadores internacionais do que os nacionais. O que há uma tendência, isso acho que todos nós conhecemos, normalmente, e não somos só nós angolanos, é geral, nós desclassificamos muito o que temos e valorizamos muito aquilo que é dos outros, não é? Isso é, enfim, suponho que é uma situação que é bastante generalizada. E não acontece só com os angolanos, acontece, eu já tive a oportunidade de observar isso, nos mais diferentes domínios. Também aqui, certamente, nós valorizamos mais os estrangeiros do que os nacionais. Mas essa é uma situação que se pode infletir, que se pode alterar. E vai se infletir e alterar à medida que nós vamos fortalecendo a nossa intervenção dentro das eleições, como observadores, através exatamente da inserção em organizações, com esse objetivo. O Vítor Barbosa, põe que não me dirigiu nenhuma pergunta, mas gostaria de fazer um comentário. Num processo eleitoral, os resultados são sempre a vitória de uns e a derrota de outros. São sempre uma coisa boa para uns e uma coisa mal para outros. Portanto, não acho que tenha que se dizer que é uma festa e óbitos. Embora isso na prática possa acontecer, mas é uma linguagem muito forte com a qual eu gostaria de discordar. Relativamente a ter mais observadores nacionais, relativamente à dignidade dos observadores nacionais, acho que são questões pertinentes que se devem aqui discutir. Portanto, eu associo-me à sua provocação ou à sua intervenção no sentido que seja mais discutido. Relativamente à democratização de África, eu suponho que houve um mau entendimento por parte de João Capitango, de Jorge Capitango. Quando nós dissemos que os países europeus desenvolveram o processo de observação eleitoral e aplicaram-no aos países africanos, assim como aos países socialistas que entraram em queda, porque eles, objetivamente, os países europeus, concretamente, consideraram que era necessário democratizar e era necessário garantir os direitos humanos. Não se disse que em África não existia democratização, certo? Isso não foi dito, nem é entendido dessa maneira. Foi posto como argumento, e é visto nos documentos, se observar os relatórios da União Europeia, quando realiza observações internacionais, sempre um pressuposto fundamental, um dos objetivos fundamentais que são colocados, é exatamente este. Não é sobre os países africanos, em geral, apoiar o processo de democratização. Portanto, estamos de acordo que os jangos, que a forma consensual, a forma de debate, o diálogo, a interação que se estabelece nas nossas comunidades, na resolução dos conflitos, na resolução dos problemas em geral, são efetivamente processos muito avançados da democracia. Estamos de acordo. Agora, a questão é a dimensão a que isso pode ser colocado, não é? Sobre o exemplo que eu acho positivo do Sr. Uato, positivo na fase final, porque inicialmente não estava positivo, não é? Ele indicou o filho, enfim, andou a tentar fazer tropelias. Não podemos esquecer, só porque foi bom no fim, que não foi tão bom no início. De qualquer maneira, se ele não fizesse isso, ele trairia a cultura que nós conhecemos do Senegal, que é uma cultura de alta democracia, é um país que efetivamente tem muita tradição nestes domínios, não é? Portanto, o Sr. Uato simplesmente, digamos que saiu da trajetória cultural do seu país, quando pretendeu defender os seus interesses contra tudo e todos, e depois reinseriu-se nessa cultura. Ok, quando as pessoas erram e reconhecem os erros, mesmo assim merece o nosso louvor, mas não podemos esquecer o processo na totalidade. Ok, era isto que eu queria dizer para você. Eu pedi só a palavra para completar a pergunta, a resposta ao Barbosa em relação à variação do nível de preparação dos nossos jornalistas. Eu disse que é razoável. andei em várias redações, da imprensa pública como da imprensa privada. Estou bastante satisfeito. E a questão não é tanto do grau de preparação dos jornalistas. Até porque muito desse, mesmo a imprensa internacional, quando precisa de correspondentes locais, que não pode mandar os estrangeiros, e facilmente tem encontrado no meio da nossa imprensa alguns bons elementos. Alguns são até célebres, o próprio Reginaldo da Silva, os que faz a Voz da América, que está neste momento neste programa da Casa, enfim, pediu uma interrupção. Há muitos bons jornalistas e há jovens, dependendo das gerações, não é muito deste lado. E nós vimos, por exemplo, os colegas da Rádio Nacional neste momento estão a colocar o desafio de uma greve neste momento por necessidade, e já assumiram, já se distinguiram também. Nós lembramos ainda o núcleo do Sindicato dos Jornalistas da Rádio Nacional, a posição corajosa que teve de assumir sobre a variação da imposição que tiveram lá. Geralmente são, em termos profissionais como tal, mas são forçados por um quadro da adversidade adverso, onde interferem as solicitações da sobrevivência biológica e tudo. Mas geralmente eles estão, o grau de consciência e o grau de preparação é bom. Isto não significa de modo nenhum, aliás, esta profissão não permite isto. Não é uma profissão tão exigente em permanência, superação autodidática, que o jornalismo, sobretudo se quer sair, se ele tem. Senhora, desculpa, isso não significa que não haja maus, não é? É que, não, porque tu disseste agora no fim, até porque o jornalista é, pode-se ficar com a ideia de que o jornalista, por definição, é... É uma exigência, portanto, os que ficam na redação, porque eles são empregados. Portanto, na Rádio Iglesia, aquele jornalista que não está a produzir bem é despedido. E a avaliação é feita na base. Pronto, era aí que... A avaliação, com certeza, é feita nesta base, na base dos critérios da eficiência do trabalho. Bom, posso fazer um pequeno comentário, senhor? Na cumplicidade das editoriais, com uma linha da inércia, bom, este critério não entra muito... Não, eu queria só fazer... E este cumplicidade da linha de inércia, até... Eu, como dirigente também sindical, sei que não é apanágio. É mais escandaloso na média pública, mas não é apanágio dele. Não, eu só queria fazer um pequeno reparo. Eu refiro-me a competências, não apenas às competências externas. As competências internas que se formam no indivíduo, com princípios e valores, e a capacidade de gerir as nossas emoções quando estamos a desempenhar este papel. Nós vemos que há indivíduos que exercem cargos públicos que são capazes de inaugurar algo pela sua função de governantes, mas não se controlam emocionalmente levando a camisola do seu partido político. É uma certa... permitam-me esta opinião pessoal, eu considero isso um déficit de gerirmos, como seres humanos, as nossas emoções. E que acontece com os jornalistas também. Parece-me que a palavra mais adequada é exatamente essa, derrapagem. Já me passaram o micro. É complicado isso. Agora sou o último. Não, eu realmente... Eu tenho um pensamento elaborado sobre o país. Não estou a fazer publicidade do meu trabalho, mas acho que este trabalho Angola terceira alternativa. Entre parênteses, em Benguela, numa conferência que eu estava a dirigir, um indivíduo, acho que foi preparado para me confrontar, certo? Dizia, oh, mas o doutor Moco agora vem, nós já temos uma terceira república, você agora vem com uma terceira alternativa, o que é isso? Portanto, eu tenho dito várias vezes que terceira alternativa é uma expressão que roubei de um escritor norte-americano muito conhecido, Stephen Covey, que não para a política, mas para a negociação, fala na tal terceira alternativa. Sendo que primeira alternativa são as formas tradicionais de abordagem do negócio, e que um dos negociantes quer ganhar tudo, quer ficar com 100%, para o outro ficar de rastros. Segunda alternativa é a resposta que uma posição dessas, com que uma posição dessas tem que contar, né? Que é o reverso. Portanto, costuma-se dizer que quem procura, acha. Se eu quero derrotar o outro completamente, dar-lhe um KO, o que é que vou esperar do meu adversário? Ele vai se armar na mesma situação. Portanto, é isso que é a segunda alternativa. Terceira alternativa é o meio termo. É eu lutar por 50%, talvez 60%, se for possível, e esperar que o outro também faça o mesmo. Portanto, eu levei para o âmbito, digamos, político-social, uma proposta de negociação de um escritor que escreve mais para homens de negócios e também escreve livros de autoajuda para orientar, sobretudo, os jovens naquelas idades que não sabem o que vão fazer, etc. Chama-se Stephen Covey. Então, para eu chegar a esta proposta, foi porque fiz uma grande reflexão sobre Angola atual e no âmbito também da África, porque está tudo, afinal, relacionado. E a minha conclusão, que eu queria evitar citar o livro aqui, porque tinha medo, entre aspas, já não estou na idade dos medos, já cheguei à idade do Mendes de Carvalho, que dizia, eu sou cinza, então já não tenho mais medo de queimar. Só que devem compreender que eu evito que agite as pessoas, que criem emoções desnecessárias. Mas o Pacheco diz que não devíamos ter este problema. Há um jovem também que, pela sua colocação, me pede para aprofundar as coisas. Então, eu não posso ser muito exaustivo, vou simplificar o meu pensamento sobre o que se passa aqui em Angola e que levanto no livro. A primeira questão, por onde começo, é que o problema de Angola é que Angola, desde que se vê como nação e depois Estado-nação, nunca teve, durante um período estável e prolongado, uma agenda nacional. Não teve agenda nacional desde a verdadeira primeiras raízes da Constituição de Angola, que é a partir da Conferência de Berlim, porque é a partir daí que se constituíram as colônias em África. Tínhamos uma agenda colonial, não teve agenda nacional. Alguém utilizou alguma expressão, acho que é o Barbosa, inclusiva, a partir de 1975. Até 92, porque houve uma agenda que é do meu partido, o movimento antes, que ganhou as eleições, excluindo outras ideias, excluindo os outros, mas aí é preciso dizer logo, se um outro partido, um outro movimento, em 1975, no tempo, como doutora Laurinda disse, só por exemplo o Senegal e parece que também o Botsuana cultivavam democracias multipartidárias, não acredito se outros movimentos chegassem ao poder nessa altura, fizessem muito diferente daquilo que se fez até 92. E eu chamo 92 a grande oportunidade perdida. Analisados os erros do passado, analisados os empurrões que recebemos do exterior no tempo da Guerra Fria, devíamos parar e elaborar uma agenda nacional. Por acaso, a elaboramos. É a Constituição de é a Lei Constitucional de 1992. Que o tempo foi pouco, mas houve, por exemplo, uma conferência dos chamados partidos não armados, e depois o governo fez uma consulta com o tal chamado partido armado, e daí nasceu uma Constituição. Uma lei, Constituição, lei constitucional em direito, lei constitucional e Constituição é a mesma coisa, materialmente é a mesma coisa. Chamou-se lei constitucional por ser uma coisa mais pequena, mais resumida e provisória em certo sentido, mas ela abarcou em si os princípios que deviam ser definitivos para consolidar a verdadeira Constituição inclusiva, né? Uma verdadeira Constituição histórica de Angola. Ora, com o regresso à guerra primeiro e com a Constituição de 2010, sobretudo pela forma como ela foi aprovada, nós destruímos a efêmera agenda nacional que nós havíamos construído. Hoje, isso não é polêmica nenhuma, está escrito, tenho escrito também artigos. Hoje temos a agenda pessoal do engenheiro Eduardo dos Santos. É pesado dizer isso, porque ele é presidente da República, as pessoas respeitam, eu também respeito profundamente o trabalho que ele fez por esse país, mas tem que se dizer, porque é a realidade. Então, tudo o que se está aqui a dizer, os jornalistas, aqui não se falou, não vinha a propósito, os polícias que pedem, como chama aqui? Gasosa, os professores que deixam passar pagamento, tudo isso é porque o exemplo a partir de cima, a falta de agenda nacional, a falta de um mínimo de harmonização, as exclusões, aqui se formos a falar de exclusões, não vamos sair daqui, mas concretas. Então, nós vivemos um país onde as pessoas têm que se ajeitar. É como eu tinha que me ajeitar no período colonial, eu era angolano, né? Mas tinha que andar com o bilhete português, né? Era português. Que até não é mal de todo, como algumas coisas que acontecem hoje, ser português. Não é tão péssimo como coisas que estão a acontecer hoje em Angola. Porque o nosso país é dirigido por uma agenda de uma pessoa. Eu tenho estado a rir de muitos de vocês, alguns estão aqui, que dizem, bom, alguns partidos não têm programa e não sei quantos. Programa aqui em Angola vale aqui alguma coisa? O programa do MPLA, do meu partido, em 2008, dizia que ia se fortificar, sim, senhores, poderes do presidente. No fundo, era só recolher a prática que já havia sido introduzida, mas que o presidente ia ser eleito retirando a sua legitimidade do povo. Estava no programa. Onde está esse programa? O programa do MPLA, o exemplo mais social, prometia 1 milhão de casas. Para mim isso até não é muito grave, porque qualquer candidato tem que dizer algumas mentiras. Na Europa, também nos países bem avançados, os candidatos são algo mentirosos. Mas é uma mentira saudável. Por exemplo, ele sabe, os candidatos a primeiro-ministro sabem muito bem que não vão aumentar emprego nenhum, por exemplo. Mas enquanto está o outro, diz, epa, quando eu chegar aí, eu vou dar não sei quantos empregos. Chega lá, não tem mecanismo para dar emprego. As novas tecnologias estão a roubar emprego. A construção europeia retira poderes às autoridades nacionais. Mas não estejam a pensar que eu não aprecio o projeto europeu. O projeto europeu é das coisas mais maravilhosas que o homem está a criar. Já? Dois pontos. Ipa! Estás a ver? Então leiam o meu livro e vão ver. E provavelmente... Não, se eu pudesse desenvolver isso até ao fim, não necessitaria de responder a essas questões particulares que foram aqui colocadas. Ah, mais vale uma paz injusta do que uma guerra justa. É próprio do indivíduo que vai fazer 60 anos no próximo ano. E você tem razão de estar em desacordo. Você só tem 20 anos. É assim a lógica da vida. Eu já vi muitas revoluções. Já vi muitas revoluções. Podia falar, por exemplo, da revolução do 25 de Abril, que depois teve seus reflexos aqui em Angola, e podia contar-lhe o quanto, depois de tanto entusiasmo, que era preciso correr com os colonialistas e destruir para depois construir de novo, o quanto depois eu, pessoalmente, fui prejudicado. Sem falar já daqueles que não têm a possibilidade mínima que eu tive, né? Que entrou para a política, ocupou cargos, etc. Um exemplozito só, rápido, Pacheco, sou mais velho, tenho que me dar algum tempo. Eu, quando fui para a escola, quando fui para a professora em 74, eu sou do município da Cunha e fui dar aulas no município do Cuma. E fui recebido por um meu primo, que devia ter aí segundo ano, na altura, agora é sexta classe, ok? E ele recebeu-me em casa dele, porque eu não tinha casa no Cuma. E era numa povoação, mas as condições, a dignidade, eram realmente muito altas. Quando um dia fui à sua casa no Ambo, aí por volta de 84 ou qualquer coisa, eu chorei, ela viver na cidade, a casa toda espatifada, os sofás esburacados, quer dizer, eu comecei a estabelecer a diferença. Isso é resultado das revoluções. O Angola, terceira alternativa, apela por uma situação. Realmente, quando os da primeira alternativa não dão alternativa, naturalmente, as revoluções aparecem. O que eu estou a dizer com essa expressão é para dizer que façamos tudo, tanto de um lado como do outro, para que as revoluções não aconteçam. Que procuremos encontros, porque é a única maneira para salvaguardarmos o que sempre de positivo há no status quo, né? E de forma inclusiva, com tolerância em relação aos outros, construirmos o novo. Não sei se haverá mais dessas questões concretas que seja tão importante referir depois desta abordagem em geral. O Pacheco... O que é preciso é construirmos uma agenda nacional, que as pessoas se sintam à vontade. Os problemas não vão acabar, mas não poderiam ser tão graves como aqueles que vivemos hoje por falta de justiça, por causa do descaramento em pisotear a lei que nós próprios elaboramos. Muito obrigado. Como devem imaginar, eu estou cheio de vontade de falar, mas vou-me conter. Nova ronda. Manuel Vitória Pereira, deixa-me escrever que a minha memória já não funciona. Conceição Neto, eu estava a achar estranho, depois desta incursão histórica que o Marcolino Mouco fez, estava a achar estranho não ver o teu dedinho. Não querias era falar do António Ebo. Vi-te com o dedo levantado, não vi? Vi? Sim. Não? Pareceu. Doutoração também tinha precisado de história. Estás a pedir, Guilherme? Diretamente, mas. Eu estou a ver, estou a sentir que há dedos no ar e depois dizem-me que não. Rosado. Tu não pediste. Tu não pediste. Insisto. Mais dois? Não? Pronto. Parece-me que. Não, eu posso pedir para responder a uma questão do público. Não, tu podes pedir o que quiseres, Cisaltina. Hã? Marinhém? Pronto, então se alguém. Desculpe o nome. Muito bem. Manuel, faz favor. Eu sou o Manuel Pereira do Simprof e tinha duas perguntas, quase uma, e que era o seguinte: se concordam comigo que os atropelos às leis eleitorais e à própria Constituição, a impunidade desses atropelos, não é o maior ou dos maiores investimentos na instabilidade? E a segunda parte da pergunta é se isto tem correção possível, mesmo que depois do dia 31, na opinião dos senhores. Fundamento. Os meus colegas de Cambambe não foram chamados, foram obrigados, ameaçados, a ir a um comício de um partido, a arrastar os seus alunos, senão seriam eles e os miúdos sancionados. Os generais, obrigado pela ajuda. Generais no ativo, em vez de andarem camuflados, andam a fazer política no sentido partidário da palavra. A imprensa estatal, que não tem outro proprietário, senão eu e vocês aqui presentes e os outros angolanos estão lá fora, é de todos nós porque é do Estado, é custeada pelo petróleo e por outras fontes de receita. A imprensa estatal não só é muito parcial, como é agressiva, desestabilizadora e irresponsável. Eu vejo isso, grandes investimentos na instabilidade pós-eleitoral. Será que também vinha isso? Ainda que não vá a tempo até dia 30 de agosto, será que isto tem algum mecanismo de ser corrigido, sancionado, solucionado para o futuro? Obrigadinho. Obrigado, Manuel. Conceição Neto. Obrigada. E obrigada pela oportunidade. E vale a pena agradecer, Fernando, porque de qualquer modo as oportunidades não são assim tantas. Deixa lá agradecer, então. Mesmo que isto seja informal, agradecer a oportunidade. O meu primeiro comentário é por causa da pequena contradição entre a posição de alguém que vai fazer 60 anos para o ano, como eu, porque nascemos no mesmo ano, e fomos colegas, não fui professora dele, fomos colegas. Nada de confusões. Mas ela que coordenava. Ok. De qualquer modo, a contradição entre quem. Portanto, entre quem neste país já viveu antes de 61, depois de 61, antes de 75, depois de 75, antes do 27 de maio, depois do 27 de maio, antes de 92, depois de 92, já viu, portanto. 2022. Cisaltina, quando chegar a tua vez, tu falas. Bom, o que quer dizer que já assistiu a cenas ou já tem, nem que seja pela duração da vida, conhecimento de cenas de uma violência neste país e dos efeitos dessa violência suficientes para, tal como o Marcolino Mouco, estar naquela fase de ser bombeiro e não incendiário. Isto é, por muito que me dou as injustiças, por muito que acho que é preciso lutar contra as injustiças, este país tem um historial de guerras, e nem sequer foi para a história antiga, que foi sempre um historial de guerras, tem um historial de guerras onde as pessoas, sobretudo as pessoas comuns, pagaram um preço demasiado excessivo. Em perdas de vidas, em mutilados, em deslocados, em falta de oportunidades para estudar, para trabalhar, para casar, para fazer filhos, o que quiserem. Quando se tem isto na nossa retaguarda, só temos que ter como posição, acho eu, sejamos quem formos, indivíduos, organizações, partidos, ONGs, uma posição muito, não de incendiários, mas de bombeiros, quando se está num processo onde há alguma tensão. Isto é para explicar porque é que a minha posição vai mais no sentido da de Marcolino, do que eu compreendo bem, como ele disse, quando se tem 20 anos, acha que se pode partir tudo, porque depois se faz tudo bonitinho outra vez. Bom, eu parti muita coisa no meu tempo e confesso que nem tudo consegui depois pôr direitinho, como se nota pelo estado em que o país está. Eu, os da minha geração e os mais velhos que nós. É por isso que estas, seja o que for que eu diga, a partir daqui, isto é o pano de fundo. A minha principal preocupação é que nos habituemos a que é normal ter processos eleitorais, é normal gostar mais de um partido do que do outro, é normal dizer mal do regime, é normal dizer mal do governo, é normal dizer mal da oposição, tudo isso tem que ser normal. Sem que tenhamos a necessidade de puxar das armas e começarmos a matar-nos porque temos opiniões diferentes a respeito, seja do que for. Agora, o que eu acho também, e penso que esta mesa redonda tem, se insere neste esforço de pensar não só no processo eleitoral, e as críticas que já aqui foram feitas são mais do que justas e, portanto, não vou repetir, mas de como se evita que a frustração desemboque em violência e em confrontos que, em vez de ajudarem, só desajudam as democracias. E eu acho que é neste campo da frustração que eu gostaria de fazer um comentário e depois ouvir os comentários dos que estão ali... Dos animadores. Que é, a frustração tem muito a ver com o que se promete e tem muito a ver com as expectativas que se criam. E eu vou só citar um caso. Os partidos ganhadores, neste país costuma haver um partido ganhador, portanto, estou a falar, o partido ganhador, normalmente tem uma atitude... como se, por ter ganho, não interessa se com 80%, 60% ou nem que fosse 99%, aqueles que não votaram nele não riscam, não interessam. Portanto, se ganharam, quem ganha neste país parte do princípio que todos os que votaram nele subscrevem todas as políticas, atitudes e operações desse país, o que não é verdade. As pessoas votam por muitas razões. E podem ter votado perfeitamente no partido ganhador, seja ele qual for, e aqui... tem sido até agora o MPLA, o que não quer dizer que subscrevam tudo o que os outros queiram fazer no seu nome. Daí a importância daquilo que aqui foi dito, que a participação política não pode ser uma coisa assim episódica de 4 em 4 anos numas eleições. Tem que ser muito mais do que isso. Por outro lado, os partidos que perdem, e aqui normalmente têm sido os outros, também têm uma atitude... E isso muitas vezes passa para o resto da sociedade, mesmo não os partidos, que é criar expectativas completamente irrealistas. Por exemplo, ainda o mês passado, em Londres, numa conferência, um representante de um partido de oposição voltou a dizer que se em 2008 não ganharam as eleições é porque houve uma fraude generalizada, porque teriam ganho as eleições. Isto é de um irrealismo tal... E não interessa qual é a minha posição, interessa. Isto é de um irrealismo tal que só cria uma enorme frustração nos membros desse partido se realmente acreditam que só por uma fraude é que não ganharam em 2008. Isto não cria um sentimento enorme de revolta e frustração? Tem que criar. Os partidos falam em ganhar e perder. Para alguns partidos do nosso país, ganhar um lugar no Parlamento é uma enorme vitória. Fazer ouvir a voz no Parlamento com um elemento seria uma enorme vitória, para outros é uma enorme derrota, evidentemente. Portanto, isto é tudo bastante relativo. E o que me preocupa é que não só no campo partidário, como no campo das pessoas, das elites, das organizações, por vezes se criam perspectivas completamente irrealistas. E que depois engendram uma frustração enorme, porque afinal se era para ganhar tudo isso e não se ganhou, então o mundo está todo de pernas para o ar e não vale a pena continuar a fazer política. Quando fazer política não é apenas ganhar lugares no Parlamento. E eu penso que, além das frustrações económicas e das frustrações de não poder estudar para onde se quer e das frustrações de querer comprar carros que não se pode e tudo isso que pesa em muitos dos sentimentos da juventude deste país, os mais velhos da política têm sim a obrigação de não andar a convencer as pessoas de que há milagres, de que há reviravoltas totais, de que vamos todos ser vencedores e que se isso não acontecer é tudo por razões obscuras, né, que fazem com que, portanto, a frustração se instale, em vez de se instalar uma muito mais saudável luta pelos direitos e luta pelo fim das tais injustiças, que eu também acho que algum dia é um de findar, mas como expliquei no princípio da minha intervenção, estou mais para o lado dos mais velhos do que outra coisa, por essa experiência. Quando falamos assim, não é para querer moralizar a juventude, é para lembrar que já vimos o preço que se paga e que é pago por milhões de pessoas quando a violência toma conta de um país. E é isso que realmente acho que já chega, não queria voltar a ver. Obrigada. Quando eu tinha 20 anos, te ouvisse falar, eu dizia, lá está, ela já está acomodada, já fala assim. Hoje se calhar não digo isso, porque realmente os mais de 60 anos que eu tenho em relação a vocês faz-me pensar que, de facto, é necessário termos em conta a necessidade de estabilidade. Este país precisa desesperadamente de estabilidade. E essa estabilidade é tão mais necessária quando pensamos exatamente nas conquistas mais importantes que nós ainda temos que fazer. E uma delas foi dita, e muito bem, pelo Manuel Vitória Pereira. Acho que esta é uma das questões fundamentais, que é o problema do respeito pela lei. Enquanto no nosso país não houver a preocupação de se respeitar a lei, não só por parte do cidadão comum, mas também da parte de quem aprova, de quem faz e aprova as leis, realmente as coisas não vão ser muito difíceis. E uma das lutas que eu pessoalmente sempre me propus fazer foi nesse sentido, no sentido de procurar lutar para que a lei, que a ideia do Estado de Direito não seja uma miragem, mas sim uma realidade. Eu tinha jurado que não ia falar, mas não me contive e a seguir. Não me chamaste de miúdo? E a seguir chamo o António Web. Muito obrigado. António Ebo, monitor de Direitos Humanos do Mosaico Instituto para a Cidadania. As minhas questões são dirigidas a todos os animadores. Vou ser um bocadinho repetitivo, mas para acrescentar apenas um dado. Queria saber se os nossos animadores acreditam que as nossas instituições ainda são capazes de resolver os problemas que se levantam em torno do nosso processo eleitoral. E o dado novo que eu trago, não tanto para ver resolvido os problemas dos partidos políticos, mas sobretudo para nós, enquanto sociedade civil, vermos o esforço do nosso trabalho dignificado neste processo. A segunda questão que eu levanto é se os animadores aqui presentes aconselham, ou seja, se é aconselhável nós, enquanto sociedade, avançarmos para este processo eleitoral até o dia 31, para irmos às urnas, caso não tenhamos resolvido estes problemas que se levantam hoje em torno do nosso processo. E outra questão que me preocupa é quando se fala dos processos eleitorais. Eu fico muito preocupado, se calhar porque o trabalho que faço me leva às comunidades, vejo que gasto muito esforço, me desgasto. E me parece que quando se fala do processo, fala-se mais da vitória dos partidos políticos. E eu me pergunto, quando é que nós, sociedade civil, vemos os nossos esforços coroados de êxitos dentro de um processo, dentro de um processo eleitoral? Será que o estado em que o nosso processo se encontra neste momento põe em perigo os esforços que temos feito ao longo destes 4 anos? É a questão que levanto. Muito obrigado. Obrigado, António Ebo. Acho que agora é o Carlos Rosato Carvalho. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Rosato Carvalho, sou jornalista. E era justamente sobre os jornalistas que eu gostava de dar a minha opinião e dirigia-me fundamentalmente ao Dr. Ciona Casimiro. Eu não sei se nós podemos chamar jornalistas algumas pessoas que aparecem e que intervêm nos órgãos de comunicação social, porque eles são comissários políticos, não são jornalistas. Eu comecei como jornalista em Portugal em 1986. Ainda apanhei jornalistas mais velhos do que eu e que tinham estado no tempo da censura. E essas pessoas conseguiam fazer jornalismo com censura, tentando fintar o lápis azul. E o que nós vemos aqui, sobretudo nos órgãos de comunicação social públicos, e peço desculpa àqueles que são verdadeiros jornalistas, é que eles são mais papistas do que o Papa. A adjetivação, quer dizer, eu acho que nós podemos chamar tudo estes senhores menos jornalistas. Naturalmente que todos nós temos que pagar as nossas contas ao fim do mês, temos que... E é possível fazer bom jornalismo mesmo com censura. Nós não precisamos de elogiar como se elogia, como eu vejo elogiar na Rádio Nacional. Eu estive a fazer formação antes das eleições numa coisa promovida pela Ministra da Comunicação Social. E na presença da Ministra foi-me pedido que falasse sobre, no encerramento, sobre a forma como tinha decorrido a sessão de formação. E a sessão de formação correu muito bem, todos os jornalistas disseram aquilo que tinham para dizer. E eu disse também o seguinte, perguntei-me a mim próprio e perguntei à audiência se eu acreditava que as coisas durante o período eleitoral se iriam passar como se passaram na formação. E imediatamente tive a resposta e dei a resposta, eu não acreditava que as coisas pudessem passar-se como... Porque o que se faz é exatamente o contrário do que aquilo que a gente aprendeu. O Vítor dizia que era que as pessoas não conseguem controlar as emoções. Efetivamente, essas pessoas, e nós não devemos confundir, essas pessoas não são jornalistas. Porque é possível, mesmo num quadro de censura, fazer e dignificar a profissão. E o que nós vemos é pessoas a falarem ainda mais do que aquilo que falam os... Eu vejo, por exemplo, e isso muitas vezes também para a imprensa privada, nós todos temos alguma dificuldade em saber o que é que se passa na campanha eleitoral. Mas eu, por exemplo, eu vejo a doutora Júlia Ferreira com aquele tom de voz simpático, monocórdico, e eu não vejo ninguém a colocar-lhe uma questão. E isso... Eu presumo que nas conferências de imprensa... Desculpa, para as pessoas que não sabem quem é a Júlia Ferreira... É a porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral. A senhora fala e ninguém lhe pergunta nada. Não sei, quer dizer, pelo menos aquilo que eu vejo na TPA, porque nós não conseguimos saber o que se passa verdadeiramente na campanha eleitoral. Nós não sabemos, efetivamente. Eu quero... Sou às vezes solicitado a... sobretudo a Eclésia pergunta-me, quero falar sobre a campanha eleitoral, eu disse, eu não sei, eu vou à procura dos programas dos partidos, não os encontro. E eu vou dar opinião sobre o quê? Sobre aquilo que eu vejo, o que eu leio, não é suficiente para eu formar uma opinião. Eu sou uma pessoa relativamente bem informada. Eu pergunto como é que são os meus compatriotas, como é que são os meus conterrâneos do Quimbel, onde só chega a TPA e a Rádio Nacional de Angola. Por exemplo, uma das coisas que se diz é que os partidos da oposição não têm ideias. Mas eu pergunto, já alguém lhes perguntou se eles têm ideias? Eu nunca vi ninguém perguntar ao Dr. Samakuva o que é que ele pensa, qual é a ideia dele para o país, o que é que ele pensa, o que é que deve ser a Sonangol, eu não vejo exatamente isso. E, portanto, nós fazemos, eu peço desculpa de discordar de si, mas eu não sei se nós temos jornalistas competentes. Porque o papel do jornalista é ser curioso, é perguntar, é confrontar as pessoas, é fazer o contraditório. Mesmo que os partidos da oposição não tenham ideias, nós, os jornalistas, têm a obrigação de lhe fazer as perguntas para, efetivamente, depois nós concluirmos se as pessoas têm ideias ou não têm ideias. Relativamente aqui à questão da estabilidade e da é melhor viver numa paz injusta do que numa guerra justa, eu acho que as coisas não são incompatíveis. O Fernando falou da questão da estabilidade. E nós podemos ter estabilidade com manifestações, com o contraditório, porque as pessoas manifestarem-se não é confusão. Quer dizer, confusão é as pessoas andarem armadas, andarem aos tiros, fazerem isto, fazer aquilo. É natural que em períodos de campanha eleitoral se cometam excessos, alguns excessos, mas eu acho que as coisas não são incompatíveis e que os jovens que não se sentem, digamos, representados, têm todo o direito de reclamar, de se manifestar. Têm que o fazer de uma forma pacífica. As nossas balas são as palavras. E justamente, só para terminar, a comunicação social aí desempenha um papel, ou podia desempenhar um papel fundamental. Porque eu acho que uma parte da ansiedade que as pessoas têm resulta de, por exemplo, não verem nos debates, porque não há debates, não é? Os seus problemas refletidos, os seus problemas discutidos. Eu penso que muitos jovens se sentiriam muito mais aliviados e muito mais felizes com eles próprios se vissem a TPA debater o problema do desemprego, o problema da formação, todas estas coisas. Portanto, não tenho, de facto, nenhuma pergunta em concreto, são mais questões de reflexão que eu tinha, mas gostava de ouvir sobre essa questão. Mesmo com os condicionalismos todos que nós temos, é possível fazer um jornalismo diferente, e aliás aqui publicamente dou os parabéns à Eclésia porque o procura fazer, e é de todas as, talvez de todos os órgãos de comunicação social, aquele que faz com mais acuidade, e portanto não podemos também só dizer que são os outros, que é o Ministério da Comunicação Social. Não, são os jornalistas. É possível fazer uma muito melhor cobertura eleitoral com os condicionamentos todos que nós temos. Porque se diz que não se pode falar de algumas coisas, também não se diz que tem que se elogiar e estar permanentemente a adjetivar. E nós às vezes vemos os pivôs da Rádio Nacional de Angola ou da Televisão Pública de Angola, que mais parece que eles é que são os governantes e que eles é que são as que estão, são eles que estão a inaugurar as obras, são eles que fizeram as obras. Se é que que é outra coisa, quer dizer, que eu costumo dizer, o governo não faz nada que não seja, mas o senhor, com todo o respeito, o presidente José Eduardo Santos tirar alguma coisa do bolso dele para fazer obras, porque é que nós temos que estar a agradecer esforços do governo quando as pessoas estão a fazer exatamente aquilo que é a sua obrigação? As pessoas que são candidatas agora é porque entendem que podem emprestar alguma coisa a este país. Ninguém obriga ninguém a candidatar-se. São eles que se candidatam porque entendem que podem governar este país. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Cisaltina. Eu agradeço mais essa oportunidade. Subscrevo o que o Manuel Vitória Pereira aqui disse. Eu já tinha colocado essa questão sobre se a forma como o processo tem vindo a ser encaminhado não é o maior criador de instabilidade. Independentemente da opinião de cada um, como é que ficam as situações que continuarão a acontecer esse ano? Porque, à partida, nós já estamos, por exemplo, a prescrever alguns aspectos que são previstos na lei e, portanto, vão acontecer de novo. O que é que se faz? Estas perguntas têm muito mais espaço porque nós realmente, através dessa intermitência, essa ausência, essa descontinuidade da nossa reflexão sobre o nosso papel na nossa sociedade, acabamos por dar espaço a que depois todos esses sentimentos de medo e de intimidação, de fragilidade, de disposição, acabem por se agigantar. Realmente, eu acredito também, como disse a São, eu não sei se ela disse exatamente isso, mas eu li um pouco isso porque eu trabalhei um pouco a situação do percurso de Angola numa perspectiva de intolerância e falta de confiança. Talvez sejam os grandes dos valores, ou da ausência de valores, talvez sejam os que têm sido presentes. E nesses eixos todos, 75, 92, 2002 e agora, nós mais uma vez perdemos a oportunidade de colocar a nação em primeiro lugar, porque para mim ela está em construção. E por isso é que existe esse nível de exclusão, esse nível de esses espaços vazios, essas ausências. Nós temos muita gente invisível, muita ausência de voz, muita falta de visibilidade, de presença. Então nós, é como se tivéssemos uma manta de retalhos cheia de buracos lá no meio. E isso para mim não é manta de retalhos, isso para mim realmente não vai tapar o frio. E por outro lado, e vai acentuando, porque a sensação que eu tenho com as coisas que não se fazem é que o negativo acaba por ser extremamente, é muito mais do que o negativo só, porque ele acaba por consolidar, por de alguma maneira cristalizar, por criar espaços, por criar de alguma forma os tais sentimentos de inevitabilidade, de impotência, não é? De desamparo. E quem que tenha trabalhado com comunidades e com tudo mais sabe que uma das maiores dificuldades que existe nesse trabalho é reverter esses sentimentos de baixa autoestima, de não contar, de não fazer parte. Essa volta é uma coisa que é muito importante. Aconteça o que acontecer dentro de uma semana, e eu não estou, não é uma questão de se incendiar, não se incendiar. É uma questão muito concreta. Vamos voltar a ter um processo com uma série de questões que vão incomodar, e por falta desse exercício que nós não temos, mesmo nós estamos aqui, nós não temos como encaminhar essas nossas preocupações. Vamos guardá-las no bolso, vamos continuar a ouvir durante mais um período que falar de conflito é mau, porque vai levantar a possibilidades ou ideias estranhas em uns que têm o poder de, continuamos a dizer que não, Angola, a paz efetiva incomoda, o Estado democrático, a democracia constrói-se todos os dias e, acima de tudo, a democracia é o estado do conflito permanente, porque a exposição à diferença e à diversidade é total, ou pelo menos é maior do que nós já conseguimos, seres humanos, fazer. Como conviver, então? Como tentar articular realmente esse desiderato de participar, não querendo ser da sociedade política? Eu não quero, não fui, não quero ser e não serei de um partido. Com todo o respeito que tenho por essa forma de organização dos interesses na sociedade. Mas eu quero participar via cidadania, como cidadã. Mas como vamos nós unir esses nossos interesses tão individualizados, tão atomísticos, tão atomisticamente projetados na sociedade? Como lidar com isso? E isto não é tanto, como dizia há pouco, desculpe, o Carlos, não é tanto o que é que a gente vai fazer já, não, mas é um pouco um clamar, que não é de agora também, sobre, é que medo, porque a gente só se junta quando a gente está, né? Praticamente assim na hora das coisas. Então, eu gostaria realmente de agradecer isso e de ver se, sei lá, se cada um de nós fizer uma iniciativa dessas, a partir de agora, acho que a gente vai conseguir mudar esse clima e vamos conseguir criar uma outra sensação de inclusão, de estar dentro do processo. Obrigada. A idade permite-me dizer o que eu vou dizer agora. Em circunstâncias deste tipo, há sempre uma frase igual a esta que a Susaltina disse agora. A partir de agora vamos fazer, depois vamos esquecer. Não estou a dizer que és tu. Estou a dizer que isto é uma prática nossa, sistemática, com algumas exceções, no nosso país, continua-se a olhar para esta questão das eleições nas vésperas, quando nos esquecemos de que há um processo em construção e que é necessário participar nele sempre. Quem me conhece aqui sabe que eu estou à vontade para falar, por muitas razões. E o apelo que deve ser feito nestes momentos é exatamente de que isto não pode se esgotar-se no dia 31, ou no dia 2, ou no dia 3, ou quando saírem os resultados das eleições. Deixem-me dizer, embora não tenha mandato para isso, deixem-me dizer o seguinte: talvez a brincadeira que foi feita aqui em relação às nossas idades tenha levado a pensar que nós três que nos manifestamos nesse aspecto, que estejamos numa situação de conforto. Creio que qualquer um de nós os três tem exemplos mais do que suficientes a dar de que não estamos comodamente sentados à frente da televisão. O que nós quisemos dizer foi que estabilidade não quer dizer ausência de manifestações, pelo contrário, estabilidade quer dizer exatamente aquilo que tu disseste, Zaltino. Exatamente. E eu gostaria que isto ficasse claro para que não houvesse interpretações diferentes daquelas que nós, penso eu, que estou a falar também em vosso nome. Não sei se te ofendo. Finalmente, Agostinho. Sou Agostinho Sicato, do Núcleo de Debate dos Estudantes Angolanos. A primeira pergunta vai ao Dr. Marcolino, mas eu gostaria que o Serra também ajudasse a responder a mesma pergunta. Tem a ver com quando é que termina exatamente o mandato do Presidente da República e entra como candidato. Porque nós, nos últimos dias, temos assistido um Presidente da República, candidato do povo ao mesmo tempo, a inaugurar de um lado, depois a fazer um ato de massa como candidato, e no mesmo dia, quase separando-os apenas há alguns minutos. Eu gostaria de saber se no dia 31 de julho, quando todos entraram em campanha, não cessou o mandato de Presidente da República, e se assim cessou, o que é, não são ilegais essas atividades que estão a ser feitas aqui? Esta pergunta gostava que o Serra também ajudasse a responder ao Dr. Marcolino. E dizer já que eu gostaria também de ter a vossa idade, pelo menos para... Para ter assistido também várias revoluções, infelizmente não estive. Somos todos de 1900, aqui não há mais três. A segunda pergunta vai, creio, a... Vai à doutora Laurinda, creio, e também gostaria que partilhasse com o doutor Rosado. Tem a ver com os nossos académicos. O doutor Rosado acho que quase tirou-me do caminho quando falou dos jornalistas, mas eu falo dos académicos no seu todo. Eu estou habituado a ver juristas a comentarem quase tudo, água, energia, quase daqui a pouco vai faltar ponte, não é? Não é possível fazer uma especialidade... Esses comentários, criar especializações. Refiro-me concretamente de alguns comentários que eu costumo ouvir na Rádio Nacional, como é habitual, e na LAC, nos últimos dias, quando se comenta, por exemplo, as eleições, há um programa aí sobre eleições. É curioso que os que estão ali, com toda a honestidade, são professores universitários. E muitos deles são meus também. Infelizmente, são todos imparciais, ou parciais, melhor, são todos parciais. Mas não estaríamos na hora, pelo menos os académicos que eu chamo sério, eu gostaria de se partilharem comigo, não chegaria na hora agora de fazermos uma espécie de revolução académica, bom, talvez a expressão seja muito dura, mas procurarmos uma forma de tirarmos o académico de um lado e partidários do outro lado, uma espécie de quando o acadêmico, quando eu terminar de estudar, não estar sujeitado a partidos, a ideologias partidárias para poder sobreviver, coisa que se verifica quase no dia a dia. A outra questão tem a ver com a liberdade de imprensa. Bom, com a imprensa. O contraditório é o que mais me preocupa, pelo menos nos últimos dias, né, nesta campanha, mas muito antes disso. Eu discordaria um pouco com o Siona quando dizia, quando relevava mais ou menos a Igreja. Eu sou daquele que acho que passo quase todo dia a ouvir as rádios daqui de Luanda. Infelizmente, eu noto que a Igreja que eu vi de 98 foi a Igreja diferente de 2005, e a Igreja de 2008 é completamente diferente à atual. O contraditório, na maior parte da imprensa, só existe quando a crítica é direcionada ao Palácio. Aí sim, do outro lado, no dia seguinte vem a crítica e, de qualquer forma, há um contraditório amplo e é um debate maior. Mas quando é dirigida a outros, o contraditório não existe. O que é que devemos fazer? No caso, os jornalistas sérios que há, e os Sionas é um, o Rosado também, creio, é um deles, são pessoas muito sérias que nós temos. O que é que vamos fazer? O que é que se deve fazer a começar de agora? O que é que se deve fazer para que haja contraditório, para que haja não haja mais académicos espécie de comprado, assim como se tem dito, apesar da expressão ser muito crítica. Muito obrigado para todos. Desculpe, há mais duas intervenções. Estava com medo que isso acontecesse, mas é salutar. Zé Maria, faz favor. Muito obrigado. Primeiramente, quero muito agradecer a todos por esse encontro que nos foi proporcionado aqui. Pelo encontro que nos foi proporcionado aqui nesta sala. Realmente é um momento de muito prazer e muita alegria podermos falar aqui de uma agenda inclusiva. Penso que esse encontro está a ser inclusivo, de facto. Eu vou dirigir uma pergunta para toda a mesa, para todas as pessoas mais velhas que aí estão, não é? Para esses que estão aqui na minha frente. Eu gostaria de perguntar, na idade em que os senhores se encontram, não é? Nesta altura das eleições, há 8 dias para as eleições de 2012, eu gostaria de saber como é que os senhores se sentem. Qual é o estado de ânimo de cada um? Será que sentem-se... Será que sentem-se... sei lá, fintados, frustrados? Será que sentem-se que os vossos direitos foram violados? Sentem-se surrupiados? Sentem-se convencidos ou resignados por tudo aquilo que aconteceu? Porque, para mim, o que me parece, a análise que eu faço depois das eleições de 2008, eu penso que a maior derrota minha pessoal e de muitos angolanos, de muitos de vocês que eu li os vossos artigos, que se batiam, de facto, foi a aprovação da Constituição, a aprovação da tua Constituição. Sabemos todos que é uma Constituição que roubou o direito das pessoas poderem votar de forma direta, quer dizer, que roubou o direito do cidadão poder votar de forma direta para o Presidente da República. Esse direito, sabemos todos que desapareceu. Aí, para essas eleições, depois de muito termos lutado, eu queria saber como é que se sentem. Será que nós nos sentimos como os zimbabueanos? Será que sentem-se como os venezuelanos, como os russos? Ou sentem-se como os senegaleses que acabaram de votar recentemente? Obrigado. Muito obrigado. Pode se apresentar? Desculpa. José Maria, oficial do projeto da DEDA. Ok, Belarmino Gelembe, da ADRA. Eu não vou fazer uma pergunta, vou fazer um comentário. Eu acho que sinto um pouco isso, né? E talvez seja um pouco, digamos, característica de um país que tem a história que tem o nosso, que é a situação, o posicionamento das elites ou aquilo que o Sr. Pacheco chamou das entidades independentes, né? E nós vamos observando e se calhar com alguma apreensão, digamos, não estou a generalizar claramente, né? Com alguma apreensão à capitulação de importantes elites do país. E isto é tanto mais grave para alguns setores, porque a influência é muito mais evidente na sociedade de uma maneira geral, que são algumas elites religiosas. Uma das questões que preocupa, sobretudo em contextos como esse o nosso, de alguma tensão, de alguma ansiedade, de algumas frustrações, é que quando vão reduzindo o número de pessoas, de entidades, com equidistância suficiente para que em momentos difíceis possam dizer, vamos sentar e vamos resolver o problema. Quando as pessoas estão sendo, quando a grande parte das pessoas com grande capacidade de influência está sempre de um dos lados, eu penso que isso é um dos perigos que o nosso país pode ir tendo. É evidente, eu não, ao referir-me a isso, não estou de alguma forma a fazer julgamento. Quer dizer, cada um tem as suas razões, as suas motivações, e muitas delas bastante complicadas, e nós não temos condições para fazer julgamento em relação a isso. Mas é algo que todos os dias, e já se falou aqui da comunicação social, quando nós abrimos a televisão, ligamos a televisão, vemos intervenções de pessoas, de instituições, inclusive representantes de instituições importantes, com posicionamentos bastante inclinados para um e para outro lado, ou outro lado. Eu estou convencido que neste momento esse será provavelmente um dos problemas mais sérios do nosso país. É que, e provavelmente para fora de Luanda, se nós analisarmos o país a várias velocidades em termos de liberdades, há zonas onde isto é um pouco mais grave. E as pessoas, perante problemas, perante conflitos, deparam-se com essa dificuldade. Quem são as entidades que podem jogar o papel de alguma arbitragem? Eu acho que esse é um dos desafios que, provavelmente, uma mesa dessa natureza também pode ser uma contribuição para esse exercício, mas deveríamos aprofundar essa questão. Não. Era justamente nessa linha, da linha das elites religiosas, da alternativa que eu pensava que as pessoas têm, porque... Eu sou Júlio Candeeiro do Mosaico e... Frei Júlio, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu sou Frei Júlio Candeeiro e eu estou justamente na linha do meu colega, que é um bocadinho, preocupa-me ver as elites religiosas, organizações supostamente da sociedade civil, que... dentro de muitas situações do nosso contexto nacional, deveriam-se, são as únicas instituições ao lado das pessoas, ao lado do povo, penderem claramente para uma ou outra posição. E já agora, como uma das organizações também que queira aprender com este processo, perguntar aqui aos ilustres que conselhos, se calhar, dar para as organizações também, da sociedade civil e das igrejas, porque confesso que nesta altura da campanha nunca tivemos tanta proposta de financiamento de todas as partes, embaixadas e não sei o quê. Todo mundo pensa que é em 3-4 meses que temos de ir às comunidades e ensinar às pessoas o que é a democracia, o que é o respeito pela diferença e tudo mais. E eu penso que está aqui uma grande oportunidade para ouvirmos também de gente que já viu muita coisa para podermos, como organizações, caminhar para frente. Obrigado. Eu propunha a organização que da próxima vez pusesse aqui jovens. Que pusesse aqui jovens para... Chegou a altura da gente ir para a plateia. É que parece-me que ir para a plateia, por vezes, é o remédio, não é? Por vezes é o remédio, é exatamente ir para a plateia. Eu pedia aos ilustres, como o Frei Júlio disse, que tivessem 3 minutos cada um, porque sinto que está a chegar o tempo. Agora sou o Pires. Desta vez começa a funcionar. Se não, ele vai fazer um editorial. Dizer certas coisas que os editorialistas gostam de dizer. Posso começar por o Ebo ou quem? Perguntou primeiro a pergunta. Eu peço desculpa. Eu acho que agora, mais do que respostas, seriam comentários, tendo em conta as últimas intervenções e a proposta do Frei Júlio. Está bem. Não nos ficarmos muito pela resposta. Em 3 minutos não tens tempo para responder. Podes? Ok. Então faz o esforço. Depois manda perguntar muito. Bom, em relação às entidades religiosas, pelo menos eu tenho uma resposta. É ler bem o Affici Munes do Papa, e que contém até elementos para a sociedade civil, no sentido de uma certa responsabilidade maior a ganhar e a conquistar o seu espaço. O que eu recomendo na generalidade é manter uma posição de luta entre, ou continuar a usar, proferir este binómio entre a inércia situacionista e esta forte vontade emancipadora do novo. Mas, em tudo, ser profundo na estratégia de melhorar e não atribuir muitas vezes, não inclinar muito em atribuir as insuficiências da vontade emancipadora só no outro. Será que nós próprios, as forças emancipadoras, ou pelo menos que sustenta esta vontade emancipadora, tem trabalhado bem? E será preciso, então, logo depois deste período eleitoral, elas também fazer a sua análise da situação conforme o cenário que se produzirá, que é mais um cenário que o vaticino de mais adiamento da esperança dele, mas não abandono da posição de luta para começar a ser mais eficiente. O que genericamente posso dizer é isto, e ao meu amigo, sim senhor Rosário, que a postura profissional é a postura pela qual nós temos lutado. Eu publiquei há pouco tempo o meu livro do jornalismo que acompanhou a luta de libertação, que é Memória, começou a Memória do jornalista que acompanhou a luta de libertação, a primeira, genuína, portanto, com a experiência das contradições que existiam, no contexto da contradição que existia entre as três organizações, mas fiquei contente daquilo que escrevia naquele contexto e pude fazer um livro agora, quase todas as forças uniram-se na satisfação. E bem sei aquilo que eu vivi na altura, quer como jornalista cristão, quer como correspondente já internacional que eu fui. Cheguei a ser já correspondente da Agência France Presse na altura. Os comissários políticos existem, portanto, enquanto nós temos que ter é a Comissão Nacional, a Comissão de Ética, que bloqueia a inércia para funcionar, porque lhe interessa introduzir até agentes mais de segurança entre os profissionais, e que geralmente são mediocres até, felizmente, por nós. Mas os bons jornalistas geralmente, aliás, a maior parte dos bons jornalistas reconheceram-se na iniciativa de fundar o Sindicato dos Jornalistas com a opção da independência radical. Ok. mais uma vez, não é publicitação do livro, mas as minhas respostas, as minhas sugestões estão contidas no Angola, a terceira alternativa. Eu considero que essas eleições estão a ser efetuadas num plano inclinado, completamente inclinado, e isso é efetivamente um investimento, como diz a Cisaltina, como diz o Vitória Pereira, é um dos elementos de instabilidade, um dos elementos, é um investimento, sem dúvida, por parte daqueles que são a autoridade atual do país. Mas nós, com a idade veneranda que temos, não podemos, digamos, passar-se para outro extremo, no sentido de pregar a violência. Há muitas formas inesgotáveis para utilizarmos os mecanismos da paz e contrariarmos esta tendência que não começou hoje. Ela, como aqui alguém bem disse, ficou com uma configuração muito nítida a partir do momento em que se aprovou a atual Constituição, que dá, digamos, a cenoura de um lado, quando fala, por exemplo, dos direitos fundamentais, falar só, porque eles não se aplicam. Se eu estivesse aqui a falar da minha experiência como advogado, defensor dos direitos humanos, os escândalos que eu assisto, por exemplo, interponho no tribunal um requerimento de suspensão de um ato administrativo ilegal contra populações, o tribunal suspende tudo, agora 20 dias ou 30 dias depois é que aparece um despacho da senhora juíza, que é para dar lugar a que o senhor governador parta casas de pessoas que moram num sítio há 40 anos, né? Tem direito do usucapião e outros direitos, a Constituição impõe indemnização, nada. Isso é direito fundamental. Mas o grande escândalo, como já referi, é a distribuição dos poderes a uma só pessoa que ainda por cima nem é eleita diretamente. Aproveita a boleia, como alguém disse, agarrado às saias do seu partido, que já sabe que vai ganhar, ou pensa-se que vai ganhar. A grande luta que tem que se fazer, pacífica, é inverter esta situação. É uma questão de regime. É como se nós tivéssemos sofrido um golpe militar, não é? E os militares que estão no poder determinam o que querem. Estão a falar de jornalistas que são culpados. Doutor Rosário, não é bem isso. Não é bem isso. É que há intimidação, há censura terrível, que se calhar não sente. Também não está num órgão efetivo. Está num órgão público. Não está. Sente censura, sim. É? Sim, sente, mas não sente tanto como as pessoas que estão lá. Mesmo nos órgãos. Sim, mas nem toda a gente é capaz, pode fazer isso. A grande massa, não podemos exigir que faça como o Carlos. Não é possível. Eu tenho visto coisas terríveis. Eu ia ser entrevistado por um jornalista em confronto com o secretário-geral. Aqui evitamos, por exemplo, falar dos partidos. Isso tudo é um medo. Eu fui percebendo uma cena seguinte. Fui convidado para dar uma entrevista em confronto com o secretário-geral do MPLA, o doutor ou general Dino Matrosse. Então, como o doutor Dino Matrosse não podia dar a entrevista, que as perguntas são incômodas, eu também fui obrigado a não dar entrevista, evidentemente não falaram comigo, transferiram o jornalista para as Lundas. Portanto, são esses problemas muito sérios que os nossos jovens sofrem. E é todo um ambiente, um regime que eu resumo aqui em 10 pontos que nós vivemos, que é a bitola de toda a atuação, mesmo daquele aspecto que o jovem levantou, das vozes que vão desaparecendo e vão aderindo, portanto, àquilo que dá, né? Vão aderindo àquilo que dá. E, inclusive, um dos candidatos à presidência antes de 2008 disseram que já alinhou a campanha do partido que se pensa que vai ser o vencedor. Portanto, é algo que em pequena escala acontece mesmo nos países avançados, mas o que eu costumo dizer é que em relação a Angola, a discrepância, não é, entre o que devia ser e o que é muito grande e devemos estar preocupados. E eu gostei que, afinal, muitos jovens têm essa consciência. Então, lutemos, utilizemos as armas da paz e revertamos a situação sem caças bruxas, sem criar novas situações para o futuro. Eu quando te mando votar no mundo, tu dás-me logo... Obrigada. Foi feita aqui a pergunta se as instituições são capazes de, neste processo eleitoral, de facto, de resolver resolver as situações menos pacíficas que se apresentam. Na minha opinião, quando se fala de instituições, não são só as instituições públicas, são também as instituições da sociedade civil. Vou alargar o conceito. E, portanto, todos nós, cada um de nós, pode dar o seu contributo para que este processo seja continuamente mais exitoso. Eu sou uma pessoa otimista por, enfim, não sei se por natureza, por experiência, por vida, talvez porque estou lá na classe dos 60. Então, já, enfim, olho sempre para tudo aquilo que acontece, não só em termos daquilo que deveria ser, aquilo que nós desejamos, assim, aquilo que nós queremos, mas aquilo que é possível que seja. E eu acho que, sob o ponto de vista institucional, naturalmente que há muitas dificuldades, há muita corrupção, há muitos problemas que afetam o funcionamento adequado das instituições e também impedem muitas vezes que nós nos dediquemos a ações, enfim, a um contributo voluntário como organizações da sociedade civil. De qualquer maneira, apesar disso, eu acho que o país, e lamento se não tenho a opinião, se não perfilho a opinião da maioria aqui, ou pelo menos de alguns, eu acho que o país está em situação de progresso, está a avançar. E, portanto, também as instituições estão nesse caminho. Nós temos criado instituições que vão de encontro à resolução dos problemas dos cidadãos, e, portanto, também os problemas eleitorais. Hoje, o nosso processo eleitoral está muito mais definido, está muito mais clarificado, está muito mais identificado com objetivos, com mecanismos de ação, do que estavam os processos anteriores. Portanto, é um processo contínuo de melhoria. E eu acho que, efetivamente, não é o melhor. Há questões que foram aqui colocadas relativamente, por exemplo, a possibilidade de observadores nacionais poderem inscrever-se. Foi aqui apontada uma deficiência muito grave que aconteceu no processo de 2008, que foi a exigência do registro criminal, que depois, efetivamente, creio que foi retirado hoje dos critérios de exigência, portanto, já não é mais um fator limitativo à inserção como observador nacional dentro dos processos eleitorais. E, portanto, à medida que as coisas vão acontecendo e os erros se vão identificando, vamos corrigi-los e vamos melhorando. Portanto, digamos, um voto de confiança em que este processo eleitoral, com a nossa ajuda e com a ajuda das instituições, vai seguramente ser melhor do que os anteriores. Relativamente à posição dos académicos, claro que um académico é também um cidadão. Se ele está a atuar como académico, ou se está a ser inquirido, está a ser chamado para opinar, para apresentar matéria relacionada com questões da sua área de conhecimento, ou questões que exigem efetivamente um conhecimento científico, ou um conhecimento rigoroso, exato, se ele é especialista na matéria, de facto é sua obrigação que trate na especialidade esses assuntos. Mas se um especialista em qualquer área académico está a ser colocado numa arena de diálogo político, ele pode dar as suas opiniões como cidadão. Neste momento eu não estou aqui como economista, por exemplo. Portanto, como cidadão, a pessoa dá as suas opiniões, que evidentemente tem que ser, podem ser partidárias, porque naturalmente não pode falar de ciência de forma partidária, mas pode falar como posição de cidadania de forma partidária, porque todos nós temos esse direito. Temos é que distinguir bem o contexto ou identificar claramente o contexto em que a intervenção é efetuada, se é uma intervenção numa arena científica ou numa arena partidária, política, de opinião pessoal e de cidadania. Relativamente aos atropelos generais que andam desfardados a fazer campanha eleitoral, escrevi aqui uma palavra que agora já não sei qual é, mas estava associada com esta temática. A questão é, nós temos que ter leis que regulem todos os fenómenos que achamos que são lesivos para a vida, para a nossa vida como cidadãos e como sociedade. Por exemplo, também a palavra quer dizer o seguinte, é associada, esta palavra não seria associada às inaugurações de obras, de investimentos que são realizados pelo governo. Nós não temos na nossa lei uma cláusula de incompatibilidade desse assunto. Se calhar, exatamente estas reflexões levam a que essa questão seja levantada e seja introduzida como uma iniciativa eleitoral. Então, quando está em lei, na forma de lei, a lei tem que ser o pilar que sustenta a nossa vida. Se não está em lei, e se é importante que esteja, vamos procurar utilizar os mecanismos de influência que levem a que essa e outras questões sejam introduzidas. Portanto, há muitas situações de irregularidade que acontecem porque existem vazios ainda na lei. Também é verdade, o Dr. Marcolino Mouco certamente pode falar muito mais do que eu sobre isso, também é verdade que nós temos leis muito bonitas às vezes e nem sempre as cumprimos. Mas quando nós temos leis bonitas, se os cidadãos quiserem, através dos mecanismos que existem, aplicar a lei, através, como eu disse, dos tribunais, etc., evidentemente que o resultado tem que demonstrar o incumprimento da lei e alguém vai ser sancionado. Portanto, naturalmente que isso não se consegue que um país consolide como um país verdadeiramente a funcionar numa base legal assim instantaneamente. Exige uma ação interativa entre o Estado, os cidadãos, as instituições. Então, temos é que ter consciência que, na verdade, nós temos os nossos objetivos, são objetivos elevados, são objetivos maravilhosos, porque todos queremos viver em princípios de equidade ou de inclusão, como se disse aqui, é verdade, de justiça, de paz, de progresso, de educação, mas temos que trabalhar todos nesse sentido e apontar os incumprimentos, as deficiências, os descalabros que muitas vezes podem acontecer. Foi aqui perguntado se a sociedade civil ou os agentes que trabalham na sociedade civil, como o Development Workshop e outros, podem ter sucesso nestas questões eleitorais. Essa é exatamente aquela questão que eu disse há bocadinho. A questão do sucesso é uma questão dialética. Nós vamos ter sucessos e nós vamos ter insucessos. A questão é que, progressivamente, à medida que se avança, se avalie, e se não há sucesso, se avalie porquê, quais são as causas, enfim, e se procure sempre melhorar, corrigir, ultrapassar. Relativamente às igrejas, eu não tenho opinião, digamos assim. Só sei que há uma proliferação muito grande de igrejas, que há uma grande diferença das igrejas, que há uma grande, como é que se diz, há uma atuação muito incorreta, no meu ponto de vista, das igrejas, se calhar muito mais incorreta do que aquilo que se possa, enfim, não quero classificar nem comparar, mas, de facto, aí sim é uma matéria onde, por exemplo, a sociedade civil, como tal, devia pronunciar-se, devia refletir, porque o papel das igrejas na nossa sociedade contraria, não, primeiro, muitas vezes não promove culturas positivas, contraria culturas que já são positivas e contraria, portanto, estraga culturas que podem ser positivas, e também não promove, em muitos casos, evidentemente, as igrejas, como eu disse, têm atuações distintas, mas a questão das igrejas é uma problemática que a sociedade civil realmente tem que refletir, tem que pensar. Eu lanço este desafio para os senhores que organizaram com sucesso este debate e que, evidentemente, têm condições para fazerem muitos mais. Não me convidem como facilitadora. Aí não. Agora, eu só quero acabar com uma questão. E eu certamente vou deixar, enfim, alguns senhores aqui presentes insatisfeitos. Mas eu tenho que dizer a minha opinião. A nossa Constituição não foi aprovada antes de 2008 porque a oposição não permitiu. É verdade ou não é verdade? Não. Não, ok. Então, é um elemento de debate, um elemento de discussão. A informação que existe é essa. Se não é verdade, ok. Estamos em posição de poder esclarecer. Agora, para mim, a nossa Constituição pode não ser perfeita, mas é uma Constituição que advoga, que tem princípios maravilhosos, que são, digamos, que possibilitam o desenvolvimento do nosso país. Pode ter coisas com as quais nós não estejamos de acordo, mas na essência, nos fundamentos, a lei fundamental de Angola, na minha opinião, claro, subjetivamente, é uma lei que promove o progresso do nosso país. E termino aqui. Obrigado. Não te vou deixar falar mais de um minuto. Um minuto. E não falas do teu livro. É só para dizer que, para mim, eu sou jurista, e eu não sou jurista só de aquilo que nós chamamos positivismo. Quer dizer, olha para a letra da lei e diz que as coisas têm que ser feitas de acordo com essa letra. O direito, na verdadeira seção da palavra, é algo que se funda numa plataforma anterior. Acho que é Santo Agostinho, que era um filósofo do direito, que dizia: o direito é filho da ética e da moral. Ora, eu tenho dito várias vezes, como jurista e estudioso da filosofia do direito, que infelizmente não posso concordar com a doutora Laurinda. Porque só a forma como aquela Constituição foi aprovada é gravíssima. Mas ela não disse. Em termos de direito. Ela não disse. Mas eu tenho que dizer isso. Ela não disse, mas eu tenho que dizer isso. Só mesmo a forma como aquela Constituição foi aprovada é antiético, antimoral, porque foi contra o próprio programa do MPLA. E eu fui secretário-geral do MPLA, quando se elaboraram os princípios da Constituição, que estava vigente quando a nova Constituição foi aprovada. A Constituição atual é escandalosa na forma como distribui os poderes aos órgãos de soberania. De tal maneira que hoje o Presidente da República, e assim continuará a ser, não estou a fazer, como que chama, propaganda ou chamamento de voto, não sei qual é a expressão, assim continuaremos se esta maioria for reforçada. Hoje temos um Presidente da República que é chefe do Estado, chefe do Governo, chefe da Assembleia Nacional, chefe dos tribunais. A doutora Laurinda está aí, é do Exército, de tudo que é importante, de todas as instituições, dos governos provinciais, tudo. Doutora Laurinda, isso é escandaloso. Eu não posso aceitar essa sua opinião, por mais que não seja jurista. Porque isso não é um problema jurídico, é um problema ético, é um problema moral. É grave, desculpe, doutora Laurinda, na sua posição, vi também dizer que essa Constituição tem aspectos que até não são aplicados. Os aspectos positivos não são aplicados. E o meu maior medo, eu já referi isso, é que se destas eleições sair uma maioria igual ou superior, como às vezes se diz, mesmo os aspectos positivos, adotando a forma escandalosa como se aprovou a outra, também vão ser retirados. Eu não tenho a mínima dúvida. E falo com experiência, porque conheço as pessoas que andam por trás disso, que estão a consolidar as instituições à volta de uma só pessoa. Isso é construir problemas sérios para o futuro. É como alguém disse, temos paz, porque as armas cessaram, mas não estamos a construir uma paz sustentável, né? Porque construir todas as instituições à volta de uma só pessoa é altamente perigoso. Podemos discutir isso com exemplos. Então, dizia um bocado o Siona que, dado o facto de algumas pessoas estarem já a manifestar algum cansaço, e estamos aqui há 3 horas, que deveríamos parar, mas todos aqueles que quiserem manter aqui e conversar com os animadores ficam o tempo que for necessário para essa conversa. Publicamente, em termos do grupo, nós, o bom senso manda que nós paremos agora. Mas, antes de o fazermos, eu queria responder as duas questões que foram também endereçadas a mim, e digamos com isso safo-me da tarefa de fazer aquelas sínteses conclusivas que eu acho que são muito antipáticas neste tipo de debate. Deixe-me dizer, Zé Maria, que eu sinto-me triste, mas não frustrado nem desanimado. Sinto-me triste porque cada vez vejo mais longe o sonho de sociedade que eu sempre desejei. Desde a minha adolescência que eu imaginei uma Angola nesta altura do campeonato, como se costuma dizer, muito diferente daquela que hoje existe. Sinto-me triste porque não vejo, dentro das 3 alternativas, ou de 4, ou de 5, ou de 6, ou das 9, não vejo um projeto de sociedade que corresponda às minhas preocupações de fundo relativamente à questão da sociedade. Sinto-me triste quando procuro e faço um esforço nesse sentido de ouvir todos os tempos de antena e verificar que, apesar de apesar de tudo, para simplificar, sinto que não há, nesses tempos de antena, a preocupação de se levantarem as questões estruturantes da sociedade. Fica-se muito nas questões da água e da energia uns que vamos dar mais, outros vamos dar aquilo que os outros não deram, e não é isso, parece-me a mim, que a sociedade neste momento precisa. Mas não me sinto desanimado nem frustrado, porque aprendi que na vida não há só o bem e o mal. Não há só duas cores, preto e branco. Há também cinzento. E dentro do cinzento é o cinzento mais escuro, o cinzento mais claro. E podemos não conseguir, a curto prazo, aquilo que nós desejamos, mas devemos pensar que é nossa obrigação lançar as sementes para que o fruto apareça um dia. Eu, pessoalmente, nunca estive interessado em exercer o poder. O que eu estou preocupado é que o poder seja exercido de determinada maneira, com ética, com respeito pela lei, com a preocupação da justiça social, por aí fora. Fui já adepto das revoluções, no tempo em que a Sonete e o Marcolino Mouco também eram, e muitas outras pessoas que aqui não estão, e achava... E outras questões, evidente. Vocês não contam. Vocês estão aqui, vocês não contam. Não, não me faças desviar daquilo que eu queria dizer. Eu fui um adepto fervoroso de revoluções. Desencantei-me um pouco. E não foi só aqui em Angola. O mundo provocou em mim algumas decepções. E permite-me, são que eu transmita isto. Eu discuto muitas vezes estas questões com a São Neto, e digo, passo-lhe a ela e a outras pessoas, enfim, com quem eu converso muito sobre estas questões, passo a ideia de que deixei de acreditar em revoluções porque o dia seguinte das revoluções normalmente não é bom. A história mostra que os líderes mais bem-intencionados que nós conhecemos e que durante muito tempo, na minha juventude, me galvanizaram, depois pregaram partidas. E eu acho que isto não pode ser porque as pessoas são más. Isso é porque as revoluções criam dentro de si as condições para que elas próprias se autodestrua. E daí que eu tenha passado a defender que a política dos pequenos passos, ou a regra do paralelogramo, como foi ensinado por um dos meus mestres, que já morreu, me ensinou numa bela tarde, ali próximo do Hotel Presidente, em que ele me dizia... Eu estava numa situação parecida à que o José Maria está neste momento. E ele dizia-me, regra do paralelogramo, porque a tua força neste momento não é capaz, estamos a falar de mais de 20 anos atrás, estamos a falar de muito tempo. Ele dizia-me, eu ainda era novo, quando essa pessoa me disse isso, a tua força neste momento não é capaz de se opor à outra força. Então, se tu puxares por ela, tu vais ser derrotado. Agora, se utilizares a regra do paralelogramo, a resultante dali, que sairá dali, pode movimentar um pouco essa força para outra direção. Essa é uma das razões pelas quais eu defendo que uma das tarefas que nós devemos ter é a consolidação das instituições. Os meus amigos da oposição, não vou dizer radical para não, porque posso ser mal interpretado, mas mais radicais que eu, acusam-me muitas vezes, quando eu digo isso, de dizerem que eu estou a pactuar com o regime, vamos dizer assim, para facilitar. E eu não preciso de mostrar que eu não estou a pactuar com o regime, que não pactuo com o regime desde há muito tempo. Já pactuei, mas desde há muitos anos, desde há mais de 20 anos que deixei de pactuar. O que eu penso é que nós não podemos construir um país bom se não tivermos boas instituições, e aqui, neste caso concreto, estou completamente de acordo com a Laurinda. As instituições não têm que ser apenas públicas, estou a falar também de instituições da sociedade civil e instituições privadas, porque isto também passa pela questão das empresas, que nós neste momento não temos boas empresas no nosso país e precisamos de tê-las para que as coisas mudem. Eu queria dizer também uma palavra relativamente à questão da Constituição. A Constituição tem coisas boas, Laurinda, é verdade que tem coisas boas, mas, infelizmente, a Constituição tem coisas boas que não podem ser aplicadas. Não podem. Não é só falta de vontade. Não é. É claro que é também falta de vontade, mas não é só falta de vontade. O país, a sociedade, não estão capazes de cumprir aquela Constituição. E um dos problemas está logo no artigo 1º da Constituição, quando diz que Angola é uma república. Angola não é uma república. Não é. Angola pode querer ser uma república, mas neste momento não é. Neste momento, Angola comporta-se como se comportavam as monarquias há muitos séculos atrás, em que há reis, há rei, há rainhas, há príncipes, há condes, há barões, marqueses, por aí fora, não é? Até chegarmos à comuna e à aldeia. Porque mesmo na aldeia, como diz o meu amigo Jalem, desculpem estar a citar-vos, quando a gente chega na aldeia, porque é tal história do bem e do mal, que a gente pensa que as comunidades são sempre boas, mas quando você chega à aldeia, aquele indivíduo que faz fora do penico é afastado quando a visita chega. Vai lá para trás. É para não deixar aquele tipo aparecer. Na aldeia também há os que podem falar e os que não podem falar. Também acontece isso. Então o problema não está no bem e no mal, o problema está um pouco mais para lá disso. Nós temos, de facto, construir a República, que está na Constituição, que ainda não está. E, para isso, há dois aspectos que me parecem fundamentais, que são a educação e a justiça. Enquanto a justiça não for, de facto, independente, dificilmente o nosso país pode ser um bom país. E enquanto a educação não estiver a funcionar devidamente, dificilmente também seremos um bom país. Eu, quando ouço dizer com muito entusiasmo que temos cento e... umas vezes dizem 180, outras vezes dizem 190, e já ouvi mesmo 200 mil estudantes do ensino superior, eu, sem querer, penso em 1968, quando a União Soviética, a falecida União Soviética, invadiu a Checoslováquia. A Checoslováquia era um pequeno país que tinha 120 mil estudantes universitários. Era uma informação que circulava. E era um país industrializado. Nós temos 180 mil estudantes universitários. E não vamos ser um país industrializado nem daqui por 20 anos. Porque não estamos nesse caminho. Nós teremos, possivelmente dentro de 5 anos, ou 10, não sei, uma situação extremamente complicada quando esses 180 mil estudantes universitários forem para o mercado do emprego e lhes começar a ser recusado o emprego. Porque não têm condições para exercerem qualquer profissão. Claro que estou, evidente que não estou a falar dos 100%, estou Isto é tudo relativo. Mas a maioria não vai ter. Não, porque a maioria, se calhar, não sabe dividir 1 por 10. Não estou a exagerar. Estou a falar de exemplos concretos. E as duas últimas questões que eu queria aflorar eram a questão da comunicação social. Embora já se tenha falado bastante sobre ela, eu gostaria de dizer que, enquanto não houver contraditório no nosso país, não vale a pena estarmos a pensar que as eleições possam ser, não vou dizer fraudulentas, a palavra fraudulenta cria logo aqui uma situação de animosidade. Eu prefiro falar de justas e injustas. Sem contraditório, não é possível haver eleições justas. Porque se alguém aparece a dizer que fulano roubou, aparece outro a dizer que isso é uma calúnia. Uma calúnia. E como eles os dois não estão ali, frente a frente, para um explicar porque é que disse e o outro a dizer porque é que não é, então não é possível. Isso não é possível. E ainda fica mais grave quando a comunicação social pública, além de toda a propaganda que faz durante 24 horas, toma claramente o partido de um dos candidatos e achincalha os opositores. E muitos intelectuais do nosso país... Eu quis fugir àquela questão de quando vocês falavam das elites, porque a palavra elite é um bocado, como é que se diz? Ambígua. É um bocado ambígua. Eu quis falar de entidades independentes, porque realmente muitas pessoas com quem eu falo, que deveriam ser entidades independentes, quando nós falamos destas questões, da maneira como eu aqui as expus, as pessoas não ficam agarradas, não olham para estas questões. Dizem logo, mas a oposição não vale nada. Mas eu não estou a falar da oposição. Eu estou a falar de outra coisa. É desta outra coisa que eu quero falar. Não quero falar da oposição. Eu quero falar dos problemas que o país tem. E as maiores responsabilidades, não é única, nem exclusiva, mas a maior responsabilidade dos problemas que nós temos 10 anos depois da paz, já não pode ser só de quem fez a guerra. É também, e muito, de quem governa durante esses 10 anos em paz. E com isso eu termino. Acho que devo... Não sei se alguém da organização quer falar, ou se... Se é só para agradecer, agradeço eu. Se é só para agradecer, agradeço eu. Então, e essa parte já não. Não, eu queria duas ou três palavras para dizer que eu sinto-me sempre bem em situações deste tipo. E, como eu dizia há bocado, a propósito da intervenção da Cisaltina, o grande drama destas coisas é que a sociedade só se mobiliza para estas situações quando a fogueira está a começar, quando o caçador lança a primeira chama na pradaria. E eu, ao longo destes últimos 4 anos, eu participei em muitos debates, uns em Luanda, outros fora de Luanda, e normalmente têm muito pouca participação. Normalmente as pessoas não querem participar. Acham que é mais cómodo, enfim, fazer outras coisas. Depois criam-se situações como esta que nós estamos a viver neste momento e que me parece a mim preocupante. Portanto, gostaria bastante de agradecer a vossa presença. Eu também faço parte das entidades que organizaram esta mesa redonda e gostaria muito sinceramente que daqui por um mês ou dois voltássemos a fazer uma coisa deste tipo, para analisarmos e que todos estivéssemos presentes, se calhar, eu digo, pelo menos todos. O Henrique não sei se estará aqui nessa altura. Mas pelo menos os que estamos aqui, seria bom nós estarmos para conversarmos sobre estas questões, para criarmos o cimento de que a Sousa Altino, ela não aplicou este termo, mas acho que é isto que ela queria dizer, o cimento que nós precisamos para construir o nosso edifício. Muito obrigado a todos e passo a palavra ao Frei Júlio. Acabou de agradecer, mas também precisa de ser agradecido pelo grande trabalho que fez de facilitar esta mesa redonda. Passar o micro. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para... E convidar a todos para um copo d'água que está preparado para todos. Ali fora, do outro lado.